1-642 está pronto para o táxi. 143 a bordo, 2:05, João Pessoa. Autorizado, o táxi à direita, Índia, ponto de espera da pista no 0, chama turno quando pronto, em 1-18, decimal 95, QNH 1-0 no 5, gol 1-648. Direita, Índia, ponto de espera 1895, no 0 no 5, gol 1-648. Paulo Salvador, o azul 2770, enquanto está pronto para o táxi, está com 1-6 no PAB, 4:40, alternando vitória, azul 2770. Autorizado o táxi 2770, pátio 3, pátio 1, Índia, ponto de espera da pista no 0, chama a torre quando pronto, em 1-18, decimal 95, QNH 1-0 no 5. 1-0 no 5, pátio 3, pátio 1 e via Índia. Ponto de espera, chama a torre 1-18-95, graças até a volta do 2770. Puxando é 1-40, na escuta. Prossiga. Rodando com a equipe de solo, após a passagem de ATR-72 da Azul, a cauda, está autorizado o push, chama para táxi. A gente vai coordenar após a passagem da ATR na retaguarda, está livre o push, o treinamento, chama 6-1-40. Papatango Lima Hotel Hotel, pronto cópia, Serra Bravo Golf Oscar nível 200. Autorizado Serra Bravo Golf Oscar nível 200 conforme rota plano de voo. Decola da pista 1-7, primeira curva à esquerda, perfil de saída Momo, após voo VATAP. Transponde 5507, o controle 1-20-8, Lima Hotel Hotel. Lima Hotel Hotel, apresenta somente a rota, no, agora o Whisky 42, após Lapa, o Whisky 1-0. Salvatango Lima Hotel Hotel, cotejamento correto, confirma o PLB no Pátio 4? Gente, então para acionamento chama a torre quando pronto, em 1-18-95 e confirma o dado do PLB. Na decolagem 1-0, quando 6-4-2. Seguinte. Juliette, nível 1-0-5. Autorizado Serra, November Mike Juliette. Conforme rota plano de voo, nível 1-0-5. Inicialmente restrito a 1.000 pés em coordenação para liberação ou ascensão. O controle 1-20-8. Decola da pista 1-7. Primeira curva à direita. Corredor axé. Transponde 5-5-5-1. Pronto. 2770 autorizado a linha e manter 1-0. A linha e mantém na 1-0, azul 2770. São 3198, completa a final torre 1895. 1895, bom dia. Pensa chama a torre, 1-18-95, no Juliette Tango Zulu. Paulo, o vento no aeródromo tá calmo. Voo 1-648, decolado 242, 208, bom voo. 208, bom voo 1-648, ótimo dia. Azul 2770, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1-8-0, graus 4-9, 2770. Voo 1-621, autorizado o saneamento no gate 09, chama para o táxi. Chamaremos pronto para o táxi. Bom, beleza. 2770. Plano 3198, bom dia. Tráfego avistado, ajuste na 015, continue aguardando a autorização de pouso. Quando é o Papai Romeu, Oscar Bravo? Prossiga, Romeu Oscar Bravo. Cadê o Coro de Serra, Índia, Curitiba, com o Coro de Serra, Eduardo, Comissão de Serra, Pode Comissão de Serra, 2202. Destino é Salvador? Salvador, já. Sente. Mantenha ainda a proda rotatória, a torre agora é 1895. 1895, Bravo. Já Bravo, Sol, é a torre? Sente, estou informando o tráfego vertical do farol de Itapuã, corrijo. Vertical da rotatória, Tipo Robson 44, o Romeu Oscar Bravo, reporte visual. Então 3198, informe tráfego à esquerda, um tipo helicóptero, 5 milhas fora, sem interferência no seu pouso, adicional, um outro helicóptero a 3 milhas. Pouso autorizado, vento 160 graus, 4 nós, 3198. Leve o pouso para 3198. Azul 2770 aos 43208, bom voo. 208, obrigado, 2770. Romeu Oscar Bravo, tu? Roberto, está representando o serviço para pouso, tensão do Catcher 3, está aqui na rotatória, Roberto Cabral. Sim, o Romeu Cabral inicialmente mantém a rotatória a 500 pés e a porte visual com tráfego decolando da Enrimar. É um Robson 44. Sim, Cabral. Sim, estamos já bravo, tráfego na vertical da rotatória, reporte visual. Está visual com o mesmo, Canambia Bravo. Radar, sua para 1-8-0, saída Coral, da presente, curva direita, foi Coral. Ok, da presente, direto Coral, subiram para o 180, azul 2770, obrigado. Está visual com o Índia Bravo. Gente, Romeu está bravo, intenciona pouso no Patinho, curva. 73, senhor. Gente, autorizado prosseguir com proa da estrada do Coco, reposta vertical, Romeu está bravo. Vai falar, está do Coco, bravo. Seja bravo, prossegue pro Anote, controle 208, bom voo. Útil, tá agora a nossa radial de avançamento, atrasantes. Foi utilizado, prossegue direto para vocês. Coordene diretamente com o APP em 208. Controle de Salvador, eu faço a Romeu também de bravo. Vamos, Índia Brava, sinal 0137? Afirmo. Gente, confirme procedente e destino. Procede Serra Novembro, Serra Novembro, intenciona Serra Brava, Lima Eco, Lençóis. Gente, vai manter 500 pés até o destino? Intenciona acender a 1.500 pés. Gente, o Tango Índia Brava, confirme o estimado de pouso em Lençóis? 50, autorizado o TAPS, à direita, a Índia, ponto espera da pista no zero, chama a torre, 18.95, quem legal no 0.95, chama M1 no 4.0. Gente, livre TAPS via Índia, quando pronto, torre 18.95, no 0.95, chama 61 no 4.0. Uno 621, autorizado o TAPS, contorno 4.1, pois Índia, ponto espera da pista no zero, chama a torre, 18.95, quem legal no 0.95. Contorno na parte 1, no Vendor, ponto espera 3.95, né? 2.1, tem livre, táxi. Alô, bom dia, é o TAP 3.98, ligou. Estabilizou na F-Meio, azul 4.207. Azul 4.207, completa com a torre 18.95. 18.95, até logo. Gente, reposta 3.98. Torre Salvador, bom dia, o Azul 4207. Azul 4207, bom dia, ajuste no 015, continue aguardando a autorização de pouso. Tira a aproximação, Azul. Vertical do Estado Corpo. Gente, o Romeu Oscar Bravo, mantenha a vertical, aguarde a autorização para prosseguir parte 3. Bravo. Salvador, bom dia, Xenia 61 no 4.0, pronto, ponto espera, capitão 0. Gente, o Xenia 61 no 4.0, mantém o ponto espera. Mantém o ponto espera. Romeu Oscar Bravo da presente autorizado, prosseguir para pouso pairado na Taxiway Delta, Romeu Oscar Bravo. Na Taxiway, reporte controlado. Bravo. Agilizando manobras, por gentileza, um tráfego agora meia dúzia de milhas. Escuta. Sem informação de tráfego, eu informo um helicóptero cruzando o campo em direção ao pátio 3, Zorana Delta, fica atento ao mesmo. Afirmativo, obrigado, 3198. Confirmo para o controle? Confirmo. Confirma a informação que o senhor passou. Estou aqui agora no subúrbio, no cruzamento da Bahia, cruzando a minha extensão a 1500. Solicito uma frequência livre para coordenar com os tráficos locais aqui da ilha. Tango, Índia Bravo, sua para 1500 pés, reporta livrando a CTR. Apenas confirmando o estimado de pouso no 535. Positivo. Confirma? Positivo. Sim, só para 20 milhas, nenhum tráfego no setor de conhecimento do controle, me informa. Positivo, obrigado. Após o pouso do mesmo alinhado e manter o 1061 no 40. Após o pouso do Embraer, a linha mantém 1061 no 40. De 8, autorizado ingresso Fatih 1 via Juliette, posição 04. Juliette para 04, obrigado, 3198. Papa Romeu, Romeu, Oscar Bravo, autorizado o cruzamento da Alfa, após quilo, Fatih 3, até para o finalizador. Bravo. Azul 4207, solo 5020, corrijo. 211 é um solo livre à direita. Pressionando a liberada à direita, o azul. Azul 9134, agora 65 milhas de Salvador, mantém o 170, sobe Aracaju 203. Aracaju 203, obrigado, bom trabalho. Sete para os ataques via Alfa, reportagem da Juliette. A pista é ponte pronta, Juliette está no Zulu. Corona 621, ponte espera da 1-0-0. Corona 621, bom dia, autorizado a alinhar e manter o 1-0. Muito bom dia, alinhar e manter o 1-0. Tem mais um passageiro, Romeu Cabral? Será coordenado. CNM 140, decolar 252, controle 208, bom voo. Controle 208, graças a CNM 140. Controle Salvador, CNM 6140, bom dia. CNM 140, contato radar, pula para o 350, sai da PUCA. 350, sai da PUCA, CNM 6140. 207, autorizado ingresso Fatih 1, posição 03. Autorizado ingresso Fatih 1, posição 3, Brasil 4207. Estamos no decolagem autorizado no 7, vento 1620 com 4 nós. O Gol 1621, decolagem autorizada, pista 10, 160 graus, 3 nós. Está iniciando na pista 90, Gol 1621. Juliette da Zulu, decolada 5-4, direita na Xé, controle 208, até a volta. Direita Xé 208, Juliette da Zulu. Controle de Salvador, Papatango, Juliette da Zulu. Papatango, Juliette da Zulu, 1.000 pés, corredor Xé, reporta no Fora da Barra. 1.000 pés, corredor Xé, reporta no Fora da Barra, Juliette da Zulu. Gente, mantendo no 1.500 pés, sem frequência livre, alternando a frequência do centro, 12685. Então, Índia Bravo, bom voo. Papá Zulu, Juliette Serra, Feira de Santana, pronto, copo. Temos aqui autorizado ao nível 1 no 1.000 e o corredor Xé. Autorizado a Feira de Santana, nível 1 no 1.000 pés, correção altitude de 1 no 1.000 pés, roda direta. Decola da pista 17, primeira curva à direita, corredor Xé. Transponder 5533, controle 120.8. 1655, gol no 621. Desculpa, gol 1621, decolou na saída da EL, Leda. Contato radar, suba para o 360, perfil da EL. Sobe a 360, na da EL, 1621. Zero único a bordo para acionamento, chama a torre em 1985, Zulu de Letícia. Zulu 4207. 1739, desça para 2.000 pés, ajuste 904, está livre LS, reporta localizador. Ok, 2.000, com 1.014, livre de LS, está 1.0, gol 1739. Salvador, é o Mike Yankee Índia? Mike Yankee Índia, prossiga. Bom dia, solicito autorização de reboque aqui da remota 1-3 para o gate 6-12 no pátio 1. Gente, para o 6-12 no pátio 1, está autorizado da presente iniciar o reboque. Reporta a términa na posição 06. Ok, reporta a términa na posição 06, Mike Yankee Índia. Juliette Tango Zulu, confirme a pro ideal para o destino. 280, tá. Voo direto destino ainda mantendo 1.000 pés, devido a tráfego, descida para 2.000. Juliette destino mantendo 1.000 pés, Juliette Tango Zulu. No aguardo para o estimado de pouso. Estimado pouso, Zulu 440, Juliette Tango Zulu. Zulu 4. 40. Autorizado. localizado Fortaleza, conforme rota plano de voo, nível 370. Decola da pistão 0, primeira curva à esquerda, destino saída Momo, após transição Frontier. Transponder 5566, controle no 20.8. Autorizado 370, Fortaleza, decola no 0, curva esquerda, Momo, transição Frontier. Voo no 094, cotejamento correto, reporta a posição 1 no 0. Sim, 1-0-9-4. Salvador, bom dia, o 3 1 1 informação ativa, o 3 1 1 3 1 9 1 no Sierra Confere, pronto cópia? Pronto cópia. Autorizar o Galeão, conforme rota plano de voo, nível 340, decola da pista no zero, primeira curva, à direita, perfil de saída da El, após o Oleda, posição Irume, Índia, Romeu, Uniforme, Mike Índia. Transponde 5570, controle 120.8. Autorizar o Galeão, 340, rota do plano, decola da Zé, na curva à direita, da El, Leda, Irume. 5570 não transponde, 1208 vai ser o controle, o 3191. Cotejamento correto, reporta a produção na posição 05. Cotejamento, agradeço. Para informador, bom dia, boa noite, rapaz. Tem uma informação, Serra, destinação 1950. 1864, identifica a chegada a Mari, desce até o 050. Identificou a Mari, 050. Azul 2770, prossiga. A gente precisa acertar o 200 para coordenar. Ontem 1864 Zulu, suba para 1105. Liga para 621, Recife, 1-3325, alterna 1-251. 3-325, 1-251, gol 1-621. Silvio 1-739, estabilizou no localizador da 10. Passagem 39, completa com a torre 1895, com pouso. Obrigado, senhor. Oi, Salvador, voo 1739. 1739, tráfego avistado. Ajuste na 014, pista na 0 livre e reporte 3 checado. Ok, reporte 3 checado. Gente, prossegue no corredor forte, reporta Interlagos, ingressando no corredor. O 770 aguarde, estamos coordenando com o Recife 200. Mantenha a chegada, 1864. Salvador, sou 6163-6140, cruzando 230. Recife, 1-2685-6140. 1-2685-6140. Bom. Salve 211. Obrigado. Azul 2770, suba para o 200. 200, 2770. Azul 2770, Recife, 3325, alterno 251, autorizado 200 como nível final. APG Profissional 3325. 13325 e o alternado 1251, subindo para o 200 e está autorizado o 200 como nível final. Ok, subindo para o 200, chamou agora a Recife 3325, 251, muito obrigado, 2770. Voo 1094, autorizado o pushback na posição 10, reportar pronto para o teste. Autorizado o pushback em acionamento, voo 1094. Mike Yankee, já confirma já término de reboque? Do nono solo, voo 97, 39. Solo Salvador, voo 1739, livrando a Fox, Francisco. Voo 1739, autorizado o táxi alfa, reportagem da Juliette. Autorizado alfa, reportagem da Juliette. Voo 739. Mike Yankee, Índia, na escuta. Voo 864 desce via para 2000, ajuste no 094. 864 descendo via, 1014. Colados 05, direita na cheia do Zuno, corrijo 208 ao controle, bom voo. 208, vamos direto. Alfa 1. Posso ir em posição agora? Agora sim, cara, outra vez e até lá. Gente, chega seu transponder. Controle, chamando, bom dia, de papapá, Zulu, Juliette Serra. Zulu, Juliette Serra, no meu pé, escorredor Xé, reporta para o da barra. Sim, vamos lá, Zulu, Juliette Serra. O Mike Romeo Alfa já fez um novo cheque no transponder? Fazer novamente, né? Tá, pela sua informação, não recebo nem Alfa, nem Charlie da aeronave do senhor. Entra no autorizado ingresso no pátio 1, via Juliette, posição 07, pro voo 739. Checado. O Marco é Alfa, chegou aí, certo? Mike Romeo Alfa, agora recebam 9 milhas de Salvador. Vem na prova da rotatória, reporta visual com o 97. Senhora, eu preferia, se possível, seguir direto para o Marcos 3, só estou com o passageiro aqui a bordo. Está com um pouco atrasado para pegar um outro voo aí. É, então vou à rotatória, reporta visual com o 97, Mike Romeo Alfa. Rotatória, dá para prosseguir direto para o norte da torre, está autorizada? Quanto é inicialmente o corredor abaixo de coordenação com a torre? Aguardando, Mike Romeo Alfa. Para o táxi 1094, bola fechada na borda, 3h40, Natal. Bola 0094, mantém a posição, agora para o táxi na posição 10. Mantendo, aguardando. Mike Romeo Oscar Visual com o 97? Estou, senhora. Com visual. Gente, a uma temperatura da rotatória, torre 1895, bom pouso. 1895, seu horário, Mike Romeo. Hotel, prossiga. Autorizado acionamento, chame táxi Lima, tá, hotel. Oi, boa tarde, bom dia, vou passar pra Mike Romeo Alfa. Mike Romeo Alfa, torre Salvador, ajuste na 014, confirma intenções. Deixar 4 passageiros. Ok, vou dar presente curva esquerda, com pro do aeródromo, reporte vertical da Estrada do Coco. Vertical da Estrada do Coco, reporte lá, esquerda, você que já fizesse uma ponte com a Extra Aero, ela poderia dar uma viatura para pegar 4 passageiros. Diz que o outro passageiro aqui está com um pouco, está com horário um pouquinho avançado para pegar um avião. Seriam 4 passageiros? 4 passageiros. Gente, vou informar para ela. Obrigado, obrigado. Só vou confirmar a posição aqui, a autorização de rebote para o pátio 3. Posição aqui, o pessoal de pátio aqui, ele tá dando um sinal que acho que é alguma operação, já se chamou ele. Central América 229, sua posição no pátio é 1-1. Posição 1-1 no pátio 1, só apenas confirmar, é pátio 3, qual a posição? Afirmativo. É o pessoal de pátio, ele chegou aqui, ele vai passar alguma outra posição, ele passou aqui a posição 3 do pátio 3, mas eu acho que teve alguma operação, já se chamou aí para te informar a posição do pátio 3. Gente. Dado até o ponto de espera da Oscar, chame para ingresso na 7. Mike Romeo Alfa, torre? Torre, Mike Romeo Alfa. Salvador, é o 229 América, é a posição número 1 do pátio 3, em coordenação com o fiscal de pátio. Gente, American 229. O presidente está autorizado no início do reboque, chama para ingresso no pátio 3. Afirmativo, reporte ali o ingresso. Gente, o Zulu Juliette Serra autorizado direto feira, a 1 mil pés. Quem chamou? Autorizado alinhar e manter o 97 Lima até o hotel. Sorriso Salvador, bom dia, Gol 1094. Gol 1094, autorizado alinhar e manter o 90. Ali mantém o 10, Gol 1094. Controle 862, 500, bom dia. Estabilizado no ILS, igual no 864. Mike Romeo Alfa, reporte controlado do PAD 3, evite sobrevoo de aeronaves. O fiscal do PAD já está ciente do seu pouso lá e vai prestar o apoio. Grato, obrigado pela colaboração. Vento 19059. Grato, obrigado. Controle, o cenário 6255. 6255, identifica a chegada a Mares, desce até o 050. Identificou a 050 a Mares, velocidade de Whitehall. Autorizado. Obrigado, obrigado. Estou em Salvador, Gol 1864, uma milha para a externa, baixada travada. Gol 1864, tráfego avistado, continue a aproximação aguardando autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso, 1864. Ajuste 1014. 1094. Controla Mike Romeo Alfa. Mike Romeo Alfa aos 13. Nova cópia com solo 219. Nova 0864, informo o tráfego, um Mitsubishi está alinhado na cabeceira auxiliar, à sua esquerda, caso receba no esquerdo. Pista na zero livre, pouso autorizado, vento variável 2 horas. Sérgio 0864, baixada travada. Chegou no 094, decola aos 14-08, borrou. 08, obrigado. Sérgio, muito boa. Bom dia, voo 1094, decola suas coisas. Voo 1094, contato radar, suba para 370, sai da Momo. 370, Momo, obrigado. Zona 094, suba restrito para o nível 350. Restrito 350, 1094. Papatango Juliette Sango Zulu. Mais tudo, senhora. Agora 51 milhas de Salvador. Sube e mantém 1905. Recife 1288, alterna 1353. Bom voo. 288, 353. Bom trabalho, senhora. Juliette Sango Zulu. Lima tem hotel, atento a possível história de turbulência do 37 da Gol pousando na 10. Quando pronto, autorizado a decolagem, 1-7, vento 1-8-0, 5-9. Cogbo. Afirmativo. Certo. Zona 864, solo Zona 6, direita, 21, 1, bom dia. 21, 1, direita, bom dia, 1864. Só até o decolo Zona 6, controle 208, bom voo. Controle 208, Lima até o hotel. 4, bom dia, autorizado táxi via Taxway Alpha, reporte antes da Juliette, prossiga táxi lento, informo posição ainda ocupada. Gente, pela Alpha, informa antes da Juliette, o 900. Então, 3191, é o sol. Como Lima até o hotel. Tá 3191, no solo Salvador. Azul 4207, bom dia. Autorizado Guarulhos, nível 360. Aerovia conforme o plano, pesulou 10 até Taubaté. Decola pista 10, no perfil de saída da El, Leda Motiva, curva à direita, pós. Adiciona o transponder 5575, frequência do controle em 120.8. Azul 4207, acontecimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Patrulha, posso fazer ele confirmar a altitude, senhora, restringir o Lima até o hotel? Confirme? Confirma a altitude, senhora, restringir o Lima até o hotel, senhora. Tem restrição, Lima até o hotel. Tem restrição nível 200, Lima Hotel Hotel. Vicente Mike Romeu Alfa, confirme o horário da notificação. Confirmando 1345 Zulu. Vicente, aguarde coordenação, Mike Romeu Alfa. Salvador, 3191, autorizado, reporte pronto para o feedback e acionamento. Está pronto, está autorizado, reportado para o site. 3191. Salvador, América 229, na retaguarda da posição 6, aguardando autorização para ingressar ao parte 3. América 229, mantém a presente posição, aguarde. Ok, não aguarde. Confirmo para o controle. Ajuste na 6255 desce via para 2000, ajuste 1014. O 6255 mantém a ProDTAP e a ProDTAP 2000 pés. Azul 4082, acione a identificação, autorizada a chegada a Mares, desce, mantém o 0620. Desce ao 060 na Mares, 2094, suba restrito ao 350, Recife, 2685. Restrito 350, 2685, Recife, boa tarde, 0 na sala. Mas, decola, tem condições de decolagem a partir do parte 3 ou vai prosseguir via pista? Não, decola para o Anorte a partir do parte 3. Sente, decola para o Anorte a partir do parte 3, acionando o transponder 0146. Mantendo a escuta da torre em 1.18.95, confirme o B após. Também é único, para mais escuta da torre, para o Mike Romeu Alfa, reporte pronto para o acionamento. Está pronto para o acionamento, pode falar? Ciente do acionamento, reporte pronto para o táxi. Gol no 864, autorizado ingresso, táxi 3 Juliette, atento aos voos da TAM, efetuando pushback. Prossegue a posição 05 indicada. Prosseguindo para o 5, está visão 1864. Pan Am 6255, da presente, desça para 2 mil pés, ajuste 1014, está livre, LF. Bem, viu, livre, LF, do Neto. Contudo, Salvador, bom dia, voo com o dono 62, cruza 200 para 1520. Voo 62, acena a identificação, autorizada a chegada, Mari, desça até o 0620. Mari, 0620, possibilidade de roda presente, tá? Mantenha a chegada número 3 na aproximação. Mantendo a chegada, voo com o dono 62. Azul 4082, desça para o 050. 050-4082. Negativo. É, prossigo táxi, atento aeronave da TAM, até táxi Equilo. Na táxi Equilo, transfere torre em 118 decimal 95. Aquilo fica na... O posto está o avião da TAM, é isso? Negativo, à sua direita. Prossigo táxi até o final da pátio 3, aí na táxi Equilo, à sua esquerda agora. O táxi do 31 no avião, 219 ao POB, nós temos 3h40, alternando Campinas. Repita alternada? Campinas, Serrano, Quimbo Papá. Estão trazendo no avião no autorizado PAX e a táxi Índia, ponto de espera, pista 10, chame torre em 118.95, ajuste 104. 104, via Índia, ponto de espera 118.95, 3, 2, 1 no avião. Americana 229, então. 229, América na escuta. Sente de passagem ao tráfego da TAM, iniciando o aeronave da TAM, iniciando o táxi. No momento, após prosseguir via pátio principal, pátio 3, posição 01, reporte calçada. Afirmativo, reportarei quando calçada e estou seguindo um rebote. 3-9-0-9-4-2-4-0-8-2. Oi, é o Papá Papá Mike Romeu. Mike Romeu, boa. Vento 150 graus, 049, reporte fora do solo. Patrona da IMA, Mike Romeu. Safir, patrona da IMA, reporte fora do solo, Mike Romeu Alfa, 140 com 4 nós. Solo Alfa. Curiosidade para essas informações, tem Eurobus na pista. Ah, o Mike Romeu está informando já. Sim, grato. Decolou os 27, reporte final para pouso na Irmã, Mike Romeu. Final para pouso na Irmã, reportará Espera pronto, 3191, bom dia, Torre Salvador. Bom dia, TAM 3191, não mantém o ponto de espera. Mantém, 3191. Avião autorizado a alinhar e manter o navio. É manter, 3-1-avião. 2-0-7, azul 4207 autorizado. Se tiver questionamento, reporte pronto para o táxi. Vai chamar para o táxi todo. Autorizado ILS, reporte estabilizado. Autorizado ILS, 1-0, chamará. Estabilizado, 4082. Pané 6255, contra esse final, chame torre 1895. 2-5-5, torre da pouco, 62. Torre, bom dia, hoje é 6255. Nautilus. Xanem 6255, bom dia, continua a aproximação, guardando pista na zero livre, informa o Airbus da TAM alinhando para decolagem. Quem guardar no 625? Olá. TAM 31 navio, né, Torre? 31 navio. Ok, o helicóptero que decolou há uns 5 minutos atrás reportou que havia pássaros na pista, mas visualmente, estou verificando aqui, os pássaros estão à esquerda do eixo de decolagem, ok? Só para informação ficar atento. Ok, a linha está pronta, 31 no avião. 170 com 5 decolagem autorizada, 31 no avião. Iniciando da 1-0, 31 no avião. O poste controlado, Mike Romeo Alfa, vento no aeródromo 170 a meia dúzia. Controlado, Romeo Alfa. Frequência livre, bom dia. Tandem 6255, pouso autorizado, pista 1-0, vento 180 graus, meia dúzia nós. Livre, pouso 1-0, hoje é 6255. Tandem 3191, decolado aos 31, 208, bom voo. Confirma 3191, frequência. 208 é o controle, bom voo. 208, vai. A Tango Lima Hotel Hotel Controle. Lima Hotel Hotel, chamada em Recife, 288-353, Lima Hotel Hotel. Controle, tá 3191, Daniel Pontier. Tá 3191, no contato radar da decolagem, sua via saída da El para o nível 340. Da El 340, 31 no avião. Tráfego Salvador, bom dia, voo 556. Voo no 556, bom dia. Posição 07, informação ativa. Ação, autorização para o Galeão no 320, voo 556. 556 tem pré-autorizado 360. Copia, aguarda uma nova coordenação. 1895. Reduzindo 4082. Aerovia conforme o plano, primeira per November 857. Perfil de saída da El, Leda, Irumi. Decola pista 10, curva direita após. Aciona o transponder 5014. Frequência do controle em 120.8. Informe a rota do plano de voo. Aí é o Leda Irumi, a saída, decola do 10, com curva à direita. 3014, transponder, controle 1208, com 556. Plano 556, confirmando o transponder 5014. 5014, transponder, com 1556. No 556, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Porta pronto, 1556. Prova, Xanem 6255. Xanem 6255, autorizado táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, chamando da Juliette, 62. Boa noite, 4207, Azul 4207, autorizado táxi via táxi Índia, ponto de espera, pistão 0, chame torre em 1-18-95, ajuste 1-0-1-4. Azul 4207, apesar de ter um pouco, Salvador, bom dia. 3895, informação TAM. TAM 3895, Guarulhos 895, bom dia, informação Tango, hora certa no 434, autorizado Guarulhos, nível 340, aerobia Pedro Luno 0 até Papau Faim, depois DCT 1 Bade, após up Zulu 44 até Pagog. Decola pistão no zero, perfil de saída da El, Leda, Motiva, primeira curva à direita. Aciona o transponder 5013, frequência do controle em 120.8. Autorizado Guarulhos 340, meia para Zulu no zero, até Papa Alfa Índia, combate, para Zulu 44, Pagog. Del, Leda, 5013, 1208. 3895, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Repara. Astro Juliette, 162. Centro Xander 6255, autorizado ingresso, parte principal via Juliette, posição 09 indicada. Ponto 09, 262. Rápida 8487 está livre de restrições de velocidade e informe para redução. Liberado, 4082-235-2011 à direita, bom dia. 211 à direita, obrigado. Salvador, América 229, informando o término do rebote. Muito bom dia, obrigado. Bom dia, sim. Bom dia, o 4082 Azul. Azul 4082, bom dia, autorizado táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, ainda mais Juliette, 4082. Romeu Oscar Bravo, Salo Salvador. Romeu Oscar Bravo, confirma radial ideal de saída e quantas milhas se afasta? Confirmando a localidade, São Roque. Sim, Tiago Arte Coordenação. Sou 1162, complete final, chame a torre 11895. Lembrado 2, 2895. Oscar Bravo, confirmando pátio 3, pronto, cópia. Autorizado o Grupo Zulu São Roque do Paraguaçu, na Oceano Transponder 01257 após, a 500 pés, decola corredor Axé, proa Sul, aciona o Transponder 01257, chama o controle após em 120.8, com o meu Oscar Bravo.